Solo, confieme. Cheque o rádio, chame em 118.95, a sua transmissão está com forte chato de fundo, o Whisky Juliet India. Quatro pistolas, pequeno desvio à esquerda, evitando formação. Afirmativo livre. Tricel 344, acione identificação, desça e mantenha a altitude de 3.000 na chegada a Mari, voando Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista 190, ajuste 10, 1020, triple 5344. Web 6746, chame agora Recife, frequência, cuidado, chame agora Torre, 118, decimal 95, Web 6746. 295, cuidado. Sigo 344, descida até 2.000, para desconsiderar o estúdio em ITAP. Considera o estudo em tanto. 1994, chame Recife agora, 12685, alterno 2545, Gol 1994. 2685, confirma a secundária. Segundo é 125, decimal 45. 2545, obrigado. Passar o TAP agora na Prodiguna após o lance autorizado para o procedimento, 5344. Afirmativo, autorizado final ILS, TRIP 5344. Autorizado para o procedimento, 5344, para parar de utilizar. Controle Salvador, boa noite, agora no 606. Boa noite, Gol no 606. Contato, subindo e mantém nível 390, na Pucajamo, após IPAR. Pucajamo, após IPAR, agora no 606, acendendo 390. noite, Gol 896, Puka, Caju na sua escuta. Boa noite, 96, contato, suba e mantenha nível 370 na Puka Jamaracaju, Gol 896. 370 Puka Jamaracaju, 896. ILS Visual 5344. Chame torre agora 118 decimal 95, bom pouso. 1895, boa noite. Estimativo 11895, boa noite. 11895. Chame Recife agora na frequência 12685, alterno 25 decimal 45, bom no 606. Recife 12685, alterno 25 45, bom no 606, graças. 896, chame Recife agora, frequência 12685, alterna 2545, voo no 896. 2685, 1245, 896, obrigado.